Deus, por onde sempre está você. Só o meu amor, meu amor. Preparado pra trocar vida de farra por você preparado.